com o Sido, a gente conseguiu, com 4 meses de planejamento e menos de. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Menos de 5 dias de trabalho, de fato, a gente conseguiu fazer um tombamento de mais de 190 mil clientes importando para o SideOne. A gente fez isso em duas ondas. A primeira onda foi da marca Click, foram mais de 105 mil clientes. A gente conseguiu fazer isso em 3 dias ali, super rapidinho, com um grau de confiabilidade muito bom. Todo o time conseguiu acompanhar os processos, medir e validar uma série de lições aprendidas. Em seguida, a gente conseguiu virar mais uma marca nesse mesmo processo, que foi a marca Univox, com 85 mil clientes e em 2 dias. Demonstra que a ferramenta, né, e o time que trabalha com a ferramenta consegue aprender e otimizar os processos. Então, não é só, poxa, fiz uma coisa aqui que está demorando um tempo X. Eu vou ter que conviver com esse tempo X para o resto da vida. Não, o time consegue ir melhorando os processos dentro da ferramenta para que a gente tenha um ganho de escala e ganho de eficiência.